muita troca de tiro, mortes foram tantas. Minha pena é prova disso, olha uma bala aqui. Ganhei pipoco defendendo meus irmãos da CI. Sangrei pra porra, achei que ia até morrer. Mas já passou, já era, então o que fazer? Ali estão os meus velhos camaradas. Um velho vício, quatro bancos, dominó na roda. Uma boa sombra, dré, a ser consumido. Recepção calorosa, não estão esquecidos. Muitas perguntas e muita animação. Ao saber que eu tô legal, pode crer, irmão. Só meio claro pela falta de sol. Desce uma serva preferência, rola um escol. Não vou me embriagar, só vou ficar ligado. Hoje eu tenho consciência muito bem do que faço. Não me recrimine pelo que eu já fiz. Matei, paguei, justiça diz. O que faria com alguém que matou seu pai? Você daria o troco, então eu quero é mais. Meus companheiros, me desculpe, mas eu vou chegar. Quero ver o meu filho e um trampo procurar. Quero dar um exemplo, não importa o tempo. Nunca é tarde pra se melhorar no momento. Quero que todos vocês sigam bem em paz. Malandragem nunca mais. Não vou morrer, se é que me entende. Não vou morrer, se é que me entende. Não vou morrer, se é que me entende. Não vou morrer, se é que me entende.